chama de bebê, eu vou te pegar no colo. Ui, adoro, ui, adoro. Você é minha delícia, por você eu bebo e choro. Silvano Salles, o cantor apaixonado. Jairzinho CDs, o estouro do Brasil. Estoura, Jairzinho. Tchê, tchê,